Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Oi, vai, meu filho, começando mais um Central do Forró, aqui pela sua emissora número 1. Meu filho, mais um mês de dezembro e a gente juntinho nesse final de semana. Desde já, querendo desejar a todos vocês um excelente final de semana. Viu, meu filho? E um bom final de semana só pode ser aqui com o Coronel Juara e o Central do Forró. Ô, coisa boa, tá na companhia de todos vós, 26 e um pouquinho mais, né? É assim. Central do Forró e tome forró pro povo. Sim, meu filho, eu vou dizer que você tá aqui. Ele tá dizendo, ele vai falar no meu nome não. Vou, rapaz. Nas partes técnicas, cabeça. Aliás, nas partes técnicas, cabeça de parafuso. Ele fica mordido. Eita! Meu filho, bota forró, cabeção, bota. Forró, farra de rico, né? Então tome farra de rico. A coisa. Essa vai só pra quem é Granfino, Granfino, Granfino. E rico bem novinho, Granfino, Granfino, Granfino. Olha só, rico bem novinho. Composição, Júlio Gomes, Vinícius Poeta. Estou legal, mais uma. Se segura, Sandadinho. O som do seu paredão. Esquilos CDs. E na balada chego de BMW. Sempre ando com a modelo do meu lado. Camarote exclusivo que eu pago. Eu banco as bebidas, faço e trago. Quem sou eu? O cara da noitada, rei da mulherada, que anda de Porsche vermelho. Quem sou eu? O cara mais famoso, que vale um tesouro, nascido em berço de ouro. As minhas todas foram em mim, o saque meu estilo é assim. Granfino, Granfino, Granfino. Olha só, rico bem novinho. Granfino, Granfino, Granfino. Olha só, rico bem novinho. Granfino. E a mãe de Maia, Granfino. Vai. Olha só, rico bem novinho. Granfino de Monte Alegre, é só sujão. Sujão. RR Mármores Granitos. Som automotivo Natal, online Flamengo. Aurino Tida de Panamiri. Estou, Aurino. E na balada chego de BMW. Sempre ando com a modelo do meu lado. Camarote exclusivo que eu pago. Eu banco as bebidas, faço estrago. Quem sou eu? O cara da noitada e da mulherada, que anda de Porsche vermelho. Quem sou eu? O cara mais famoso, que vale o tesouro, nascido em berço de ouro. As portas foram, pois a cristina é assim. E Granfino, Granfino, Granfino. Olha, eu sou rico, bem novinho. Granfino, Granfino, Granfino. Online Flamengo. Sou rico, bem novinho, bem fino. Palho de luxo, palho do jambô. só é Reginho, é rico. É tudo meu filho de Panamirim. Ah, ladrão. O som que toca no seu paredão. Estúdio J. Marciano, o estúdio das estrelas. Estourou. Balada Promoções. Barra de Rico, repertório novo. Se segura. Vamos ficar toda só na Barra de Rico. Cuidei. Coronel, o Juara. Canta você. Sai madrugada, cidade parada. Eu aqui pensando em você. Pego o telefone, mando uma mensagem falando que estou querendo te ver. Te falar e eu te amo. Já é madrugada e eu perdi o sono, rolando na cama, não consigo dormir. Fico delirando, vendo você no quarto, me chamando. Chego na balada, já vou dando risada, vendo essa rapaziada pensando que tá bafando. Tem camarola de roupa, é Dolce & Gabbana e Fiorino. Acha que é só chegar que a mulherada vai subindo, mas não é bem assim que ganha a mulherada. Eu falo pra você que o negócio é ter pegada. Eu falo pra galera, acredite se quiser, sou boa, me garanto, não é pra qualquer mané. Não adianta ter camarada, Dolce & Gabbana e Fiorino, se não tiver pegado o cara tá dirigindo. Vai! E os amigos dos barões estão todos juntos, colados e misturados. Porque isso aqui é a farra mais gostosa do Brasil. Isso é farra de barão, papai. Sucesso! Alô, Henrique, CLCDs! A tudo. De Camaro, Land Rover, Dodge Ram e Fiorino. Acha que essa chega, que a mulherada não é bem assim que ganha a mulherada. Eu falo pra você e o negócio é ter pegada. Se liga no conselho da galega, é mais ou menos assim, olha o cingão, vai. Oh, não adianta ter Camaro, Dodge Ram se não tiver pegada. Não adianta ter Camaro. Que brinco é que alega? Ou não adianta ter Camaro, Dodge Ram, Fiorino, se não tiver pegado, o cara que tá dirigindo. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram e Fiorino, se não tiver pegada. Assim eu gosto, assim eu gosto. Juara! Coronel! Ô Juara! A fábrica de sucesso! Deixa uma voz, Zé Neck! Dinheiro e pior que vem no jeans! Coronel! Ô Juara! Eu disse bem, oi, que tá tudo bem. Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir. Dinheiro foi feito pra gastar. Espalho pelo mundo que se vire pra julgar. Não pirou pra entrar. Elas me abraçam, beijam meu pescoço e dizem que delícia, que gordinho cheiroso. E nasceu, eu vou vivendo nessa vida mais ou menos. Aí eu tô causando, aí eu tô fudendo. Vem beber um uísque, vem ver como rico vive. Vem andar de Ferrari, depois de Mustang, usador de cabana, Lacoste e Armani. E a mulherada chega, é só pegar e tome. Tome, tome, tome, tome. Mais ou menos, né? Essa vida mais ou menos tá assim, imagina uma vida boa! É, meu filho, Central do Forró e o Coronel Ojuara mandando ver e mandando acontecer. Central do Forró, @hotmail.com. Esse é o site que você entra em contato com a gente. Pega o teu som, pega a tua música e manda pra quem você quiser. Ô, apareceu aqui, mandou um alôzão pra Jorge, que tá na sintonia com a gente, tá bom, meu filho? Um abração pra você curtindo a gente lá na Alternativa FM em Agostina, Pernambuco. Eita, o povo ligado e sintonizado. Chegando pra gente, forró pegado. Meu pai é foda e eu sou fodinha, né? Oi, saiu do verão! Eu tava quietinho, hein? Tchaca, tchaca, tchaca! Munição é na batera, vai! Bora, bora! Olha meu verão, é vibe surreal! Vocês! Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega. Você tá por pedir, ele é fodinho, eu sou fodão. Eu e meu pai, nós é coligação. Nós ostenta por pedir, ele é fodinho, eu sou fodão. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Ele pega as coroa e eu pego as novinha. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Ele pega as coroa. Olha o solinho. Estourou, estourou. Vai. Ele pega as coroa e eu pego as novinha. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Ele pega as coroa e eu pego as novinha. Eu e meu pai, nós é coligação. Nós ostenta porque tem, ele é fodinho, eu sou fodão. Eu e meu pai, nós é coligação. Nós ostenta porque tem, ele é fodinho, eu sou fodão. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Ele pega as coroa e eu pego as novinha. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Ele pega as coroa e eu pego as novinha. Olha o solinho que vai estourar nesse verão. Acertei, vai! Vai comendo, Dedé! Forró pegado. A vibe surreal. Olha, China CD. O Juara tá com voz de sono. Fui mal se eu te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. DJ Miqueias, um exclusivo da galera do Forró Romântico. Faria nesse inverno qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um modo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora no hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Tá, voz de sono. Foi mal se eu te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Nesse inverno

dessa galera de Caruaru. E eu sonhei, eu quero ouvir vocês. E essa galera vai cantar pra valer. Só a galera vai. Na nós, som do Claro. Pra ficar bonito, bate na palminha da mão. O Juara. Magnífico. Queria ser um peixe e mergulhar no seu aquário. Queria ser a data pra marcar seu calendário. Eu e você. Espera pra ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor? Pra ver a combustão, a química do nosso amor. Eu e você. Quer pagar pra ver? Me diga se você vai entrar na minha vida. Eu sou a sua musa preferida. Diga que eu sou seu bem quer. Seu anjo, sua fada, sou o que você quiser. Fala no meu ouvido, bem baixinho, que me ama. E me convença a me levar pra sua cama. Me dá uma noite de prazer. Eu topo tudo com você. Vambora, não demora. Eu quero ser o seu amor. Oh, oh, oh, tô louca pra me entregar. Ah, ah. E aí, paixão, o meu coração achumado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Pouco tem mais Central do Forró. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Oi, o véi, meu filho, o véi voltou. Tava com saudade do véi, foi. Mas foi rápido, meu. Só foi um intervalozinho. Bem rapidinho, não deu nem pra dar saudade, né? Eu não. Pronto, meu, vamos ver você agora aqui, né? Na telinha. Oi, tá louca! Coronel Juara tocando muito forró aqui no Central Forró. Chegando pra você, Gabriel Diniz, uma vez de novo. Você apareceu na minha frente, do nada de repente, eu quase infartei. Ai, ai, meu Deus, quanto tempo faz que a gente não se vê? Saudade de você, do nada desapareceu. O que que aconteceu? Você vem se desculpando, dizendo que sente tanto. Por ter perdido tempo, por ter jogado fora, amor. Eu tinha me esquecido, que um dia já me fez sofrer. Mas eu sofro de novo, se é pra sofrer com você. Chega pra cá, que hoje eu tô fácil de apaixonar, de amar. Não precisa nem pedir pra ver. Batida na cabeça,

mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Sigo cantando com a luz apagada, porque a guerra me tirou. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos seus olhos existe amor. O teu olhar que eu comparei. Mesmo que passe toda, vem todo mundo, vem. Se me dá conta, eu regresso para o peso. Eu confesso, espero que o padrão esteja novamente. Por isso eu rezo. Eu sou sincero, eu te prometo. Não me olha depois que abri essa porta. Aí me diz, se fosse for, não volta. E 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto dela. E eu confesso, eu só queria te ver, ficar. Agora eu quero todo mundo com a mão pra cima, geral, geral, cantando com as coleguinhas. Canta com as coleguinhas, vai! Eu esperarei, nós sentaremos juntos. Voltadas vamos caminhar, ah, mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos teus olhos ainda existe amor. O teu olhar diz eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida e eu não quero nada, sigo contando com a luz apagada, porque a guerra me tirou. Toda eu te esperarei. Sigo contando com a luz apagada, porque a guerra me tirou. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Joga a mãozinha pra cima, na palma, na mão, geral. Oh, oh, que coisa linda, Manaus. É por isso que a gente escolheu você. Tocando pra gente aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró, meu filho. Porque tá no Central do Forró, vixe, tá bom demais. Olha, meu filho, quer participar com a gente? É o ouvintecentral@hotmail.com, viu? É, ouvintecentral@hotmail.com. E o Coronel Juara, pra nós ficar juntinho e misturado. Central do Forró, e o forró não para e o vai também não para, né? É, não pode parar não, meu filho, não pode, viu? Então, tá chegando pra você agora Forró das Antigas, cunha! Sou brasa meia, meu batera! É o forró, meu poder, do pistolão! Ui! Ai! Chora seu fone, seu Valdir! A estrada dá uma tristeza, a mão vermelha na fortaleza. Meu corpo é a minha riqueza, oi mulher. Quando abafo meu violão, saudade canta o rock. Eu vou chorar, oi mulher. E tem a prata da lua, e tem o ouro do sol. Tem beleza igual a tua. Diz mulher. assunto só diz não. Essa incerteza danada. Diz que é a minha amada e diz que me ama, porra. Se entre na briga, se for discutir, não corra. Brigue por essa mulher, mate por essa cachorra. Pergunta a Valéria assim, ó. Depois pergunte, Valéria. Diz que me ama, porra. A cachorra da molesta, a molesta das cachorras. Poder, tá escrito em tua testa. Tu és mulher que não presta, mas diz que me ama, porra. I love you. Tá escrito em tua testa. Tu és mulher que não presta, mas diz que me ama, porra. Porra. É o forró, meu conterra. Bora, MacIver. A gente nem podia se juntar de vez. Compartilhar de novo no sertão. Acorda ouvindo os caiu da rede. A gente nem podia se juntar de vez. Lá de manhã no curral, tomar um leite mais puro. Cantar varrendo o muro do nosso quintal. Olhando tomate, cebola, banho de açude, almoçar. De noite com um baião de dois, pra que deixar pra depois, se a gente pode se amar. De noite um bom baião de dois, pra que deixar pra depois, se a gente pode se amar. Chora, sofona, é um forró, meu conterra. Alô, Guiba do Pincional. É, só estourada, hein? Manda, Valdir. Jeito de dar pra mim, não podia ser melhor assim. Toda vez que eu vou te ver, é comigo, é linda. Não consigo mais te esperar, Valéria. Não suporto, vou te encontrar. Gosto muito de você. Eu te dou meu amor, te dou minha paixão. Te dou meu coração, meu bem querer. Até a alma. Te dou meu amor, te dou minha paixão. Te dou meu coração, meu bem querer. Te dou meu sorriso, te dou meu viver. Quero tudo. Porque sou tudo pra você. Porque sou tudo, meu conterra. Ao vivo no Pincional. Bora, Valdir, chora sanfona. Bora, meu batera, libera essa abelhinha. Essa conta a história do peão nordestino. É um forró, meu conterra, no Pincional. Ai, bora rodar no fogão. Vou contar a minha história do meu cavalo alazão. Era o meu melhor amigo, eu dei o nome Lampião. Você é um destemido, um cavalo ligeiro, corajoso. Onde ele ia comigo, gado valente era medroso. Fazia o que eu mandava, subia sem exceção. E em toda vaquejada, eu era sempre campeão. Ei, Lampião, um cavalo ligeiro, mais veloz do sertão. Mais veloz que o sertão. Era o cavalo mais cotado pra toda a região. Onde toda vaquejada, todo boi ia pro chão. O vaqueiro respeitado era sempre o campeão. Tudo isso só por causa do meu cavalo Lampião. Diz! Ei, Lampião! Ei, Lampião! O cavalo ligeiro, mais veloz que o sertão. Ei, ligeiro. Olha o metal, meu batera. Solta as abelhinhas. Bora, metaleira, show. É meu conterra ao vivo no Pincholão. Olha aqui, Manelo. Coronel O Juara. É o forró mastruz com leite.